deixar a ser feliz. Aprendi, posso ser rico sem tostão. Quero é muita história pra poder contar. Da vida nunca fugi, mas se ela fica complicada, penso nisso amanhã. É bom poder ser dono do nariz. Aprendi, mas vou ser sempre um aprendiz. Numa foto não dá pra guardar você é pra mim. Nosso caso quero viver agora. Não deixo pra amanhã. Super.